Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje estamos aqui para falar mais uma vez de uma das séries mais queridas da atualidade. X-Men. Vamos falar sobre... Não! Stranger Things 2, Bagulhos Sinistros 2. O Retorno. Isso aí. Eu achei que era X-Men. Ou, melhor, 2 Bagulhos Sinistros. Isso daí, cara, é pra maior de 18 anos, eu acho. Deixa pra outro lugar, outro cast. Vamos falar sobre 2 Bagulhos Sinistros. Estamos aqui, né, fazendo um cast sobre Stranger Things, temporada 2. Já tivemos um cast sobre Stranger Things, primeira temporada que teve. Escutem lá, Projeto X 202, tá? Então, muitas das informações técnicas e coisas afins a gente já falou, não vamos repetir muito. Vamos focar bastante mais no conceito, no que aconteceu nessa segunda temporada, nessa linda segunda temporada. E meu Deus do céu, que segunda temporada. É isso aí, sem mais delongas. Eu sou o Mug e eu acho que a melhor coisa que eu assisti nesse ano foi Stranger Things 2, em termos de série. Caramba, tanta coisa. E o Stranger Things 2 foi a melhor de todas. Foi, cara, sem dúvidas nenhuma, cara. Eu, tenho dó de você, porque você nunca viu um seriado chamado Vikings. O Vikings é maneiro, cara. Não. Aqui é o Sage, e eu acho que nessa gravação nós temos um espião. Eu não sei. Ah, entendi. Pô! O primeiro que reclamar que tá muito quente, eu vou falar que é um espião. Apesar que tá quente pra caramba, 8 graus aqui, eu tô morrendo de calor. Puxa vida, deixa eu abaixar mais esse ar-condicionado, peraí. Aqui quem fala é o Jim, e por causa do espião eu fiquei esperando aparecer o Mulder. Opa! Stranger Things, temporada 2, vamos nessa. Vamos falar algumas coisas importantes em questão de ficha técnica dessa segunda temporada, tá? Temporada anunciada em 31 de agosto de 2016, tá? E ela estreou em dia 27 de outubro de 2017, tá? Foi um ano, mais ou menos, assim, de espera, né? Pra sair essa segunda temporada. Que foi um ano, assim, ansioso. Eu tinha uma ansiedade por um Stranger Things segunda temporada, mas não tava tão grande até os trailers saírem, cara. Aí eu só acho uma pequena frustração, você esperar um ano e um final de semana você viu tudo. Que droga. Mas Netflix é assim, né, cara? Netflix é assim, cara. Mais ou menos. Se você for uma pessoa muito policiada, você pode fazer não, isso. Tem, você pega, tem, tipo, fala, tem série no assiste Netflix, um episódio. Tem série no Netflix que eles seguram, eles lançam um por semana pra você tem, não... Tem. Pô, podia fazer isso também. Mas eu prefiro assistir tudo numa porrada e, só. E ano que vem vai ser a mesma coisa. Mas se você for uma pessoa muito policiada, você consegue, tipo, falar, eu vou assistir um episódio por semana. Eu não conseguiria fazer isso nunca. Ou se você tiver amigos, né? Aí você não precisa ficar em casa sozinho. Que vida triste do maratonista de Netflix. Cara. Vocês falam isso, mas... Pra que vida social? Pra quê? É. Valeu, Jim. Valeu. Obrigadão. Os produtores da primeira temporada, o Matthew Hosdorfer, né? Eles agora continuam como showrunners e produtores executivos, olha só. E eles confirmaram também a terceira temporada, que provavelmente terão eles também, né, produzindo. Só que ela é prevista para 2019. Ou seja, ano que vem, esquece Stranger Things, terceira temporada. Meu, a gente vai ficar um ano e pouco sem Stranger Things. Eu estou colocando e pouco porque, assim, tá previsto para 2019, tem que ser em janeiro de 2019, assim. Senão eu vou ter treco. Pode ser no final de 2019 também, né? Nem brinca. Nem ousa falar sei isso. Sei lá, vai que eles falam assim, eu vou fazer Stranger Things especial de Natal dessa vez. Que foi no Halloween. No próximo ano. Não tem como. As crianças vão crescendo. Uma curiosidade aí que dá pra colocar, que as filmagens da segunda temporada, no caso, né, elas começaram aí em 7 de novembro de 2016. Em Atlanta, e foram encerradas em 2 de julho de 2017. Ou seja, eles ficaram aí 6, 7 meses filmando. É, mas o mais legal dessa informação é que, assim, Eles encerraram as filmagens em 2 de junho de 2017, para lançar em 27 de outubro de 2017. Então teve uma época que já estava pronto a série, né? E aí teve aquela pegada, porque na época falavam que aconteceu de vazar episódio de Game of Thrones, pá, essas coisas. E a galera assim, meu, vocês têm que vazar logo o Stranger Things 2, né? Porque já tá pronto, manda aí. Ah, cara, né? Tipo assim, Senhor dos Anéis, tudo foi gravado de supetão também. E não é por causa disso que vazou o filme. Ah, não, sim, né? E tá tudo dentro de um cronograma. Eu não sei também os lançamentos da Netflix alguns meses antes também, né? Então deixa lançado pra esse finalzinho aí, né, de ano. A estreia 27 de outubro pra mim é uma boa data de estreia, não tem problema nenhum. Perto do Halloween, ué, melhor ainda, mais temático, eu acho que foi pensado nisso. Mais uma coisinha também, alguns episódios, especificamente os episódios 5 e 6, eles foram dirigidos por Adron Stanton, tá? Foi diretor de Procurando Nemo em Wolverine, né? Uau, é. E a pedido do próprio, que é um grande fã da série, né? E ele entrou em contato com a produção e ele se ofereceu para dirigir alguns episódios. Então, bacana que, tipo, a gente teve, assim, pessoas que têm, assim, já um bom histórico, uma boa situação de direção, né, de filmagens, coisas do gênero. E ele, cara, simplesmente veio lá e abraçou a causa. Tá ligado? Ainda bem que foi o 5 e o 6, porque se fosse o 7, eu tacava uma pedra nele, viu? Caramba. O 7 tem uma coisa lá. Tem uma quebra, né, de ritmo, deixa pra lá. Então, vamos... Depois, porque... a gente discute isso. Bom, a trilha sonora da segunda temporada, ela foi lançada digitalmente em 20 de outubro de 2017, contando com 34 músicas novamente compostas por Michael Stein e Kyle Dixon, trazendo agora novos estilos de composição, mas ainda sem perder de vista os velhos temas e estilos. Cara, um monte de músicas da década de 80 também, viu, cara? Que é bem legal. A temporada ainda contou com várias músicas de artistas renomados da década de 80, como eu disse. E no dia 27 de outubro de 2017 foi lançado o álbum Stranger Things, The Music from Netflix Original Series, que intercala as músicas da série com fragmentos de diálogos das duas primeiras temporadas. Cara, deve ser maneiro pra caramba, viu? E ainda aqui dizendo na pausa que tiveram promoções que rolaram no Spotify, né? Algumas playlists especiais dos personagens. Sim. Caramba, viu? Maneiro essa ideia. Do nosso último cast do Stranger Things, da primeira parte para essa aqui, da segunda temporada, vale ressaltar que a série da primeira temporada ganhou alguns prêmios aí, 18 indicações ao Emmy Awards, e eu espero que a segunda temporada tenha no mínimo também umas 18 indicações aí pra próxima. No mínimo. No mínimo. Cara. Exatamente. Se for 17, quer dizer que não presta o prêmio, entendeu? É o prêmio que não presta. Não é. É o prêmio. Boa! Não é o seriado. Não é que. É o prêmio. Não é o seriado. É o prêmio. Não presta. Esquece então, o Emmy Awards. O Emmy Awards é uma bosta se não indicar tudo o Stranger Things. Eles não sabem o que eles estão falando. Indicarem de no mínimo 18 é uma bosta mesmo. Não é assim? Nossa! Vocês têm noção, os caras, né? Bem, vamos lá, gente. Vamos falar então um pouquinho sobre a segunda temporada, sobre esses personagens que temos. Não tivemos, assim, muitos novos personagens, né? Até tivemos, mas não foi uma coisa assim, puta, abriu um monte de novo personagem. Mas tivemos personagens melhor abordados, tivemos personagens que antes nem tinham sido abordados praticamente, porque só ficavam, tipo, no Upside Down e nem voltavam, né? Então, só ficavam se escondendo. Então eu acho que esse cara que fala no Upside Down, dá pra colocar ele como um novo personagem, né? Porque ele só virou personagem realmente agora, nessa temporada. É. Realmente. O Will, né? Antes ele era aquela famosa maleta, né? A maleta dourada. Isso. Né? Não sei, a gente pegou. Tá lá, é o tesouro pra já, mas enfim. Mas vamos falar então um pouquinho desses personagens que a gente já teve na primeira temporada, que voltaram com bastante força nessa segunda temporada, né? Eu quero falar primeiro aqui desse primeiro personagem, porque eu gosto muito da atriz e do personagem em si. A Joyce Byers, que é interpretada pela Winona Ryder. Ah, tá? muito boa. Meu, na primeira temporada ela já foi sensacional pra mim. Já foi sensacional. Eu acho que, na verdade, ela se destaca mais na primeira temporada que na segunda, nesse caso. Tem uma importância de acreditar no filho, de escutar o filho e coisas do gênero. Ela tem uma importância muito maior na primeira temporada que nessa. Não significa que ela não tenha importância nessa. Nessa, ela continua com essa pegada de acreditar nos filhos. Meu, eu gosto muito desses personagens que realmente acreditam. Mostram que, assim, as crianças falam que são tão importantes a ser escutado, entendeu? Porque, geralmente, em todo filme de terror que tem criancinha, a criança vê essa parada e ninguém bota fé no que ela tá falando. E eu odeio isso. Mas também, Mug... Depois. É criança, não, não é você isso. Vai falar isso? Não, eu não vou falar isso. Favor. Eu vou falar. Depois que eles enfrentaram a porra de um Demogorgon na primeira temporada, não, se sim, a criança virasse e falasse assim, mano, eu vi um vampiro, eu ia pegar uma estaca e falar, aonde, fio? Vamos lá. Porra, velho. Aí não é nem questão de acreditar, você viu a parada, você sabe. Essa é uma parada que eu vou falar. Guarda bem o que você falou, que eu vou falar sobre. Disso de um personagem muito foda dessa segunda temporada. A próxima pessoa aqui a ser comentada é o David Harbour, que tá fazendo o delegado Jim Hopper. Sou eu. É o Jim. Jim Hopper. Ok. Entendi o trocadilho. Entendeu? Enfim. Na mesma praia. O que eu gostei realmente dele, assim, ele faz de novo o papel. Mas o papel que fica bem claro é que ele é o cara que dá a impressão que, tipo, eu resolvi me sujar pelo bem maior, né? Eu gostei que ele tem uma pegada meio assim. Ah, é. Porra, é mó legal, cara. Tem alguns valores de moral que eu gosto dele. É, então, porque ele fala assim, ó, eu vou fazer essa parada aqui, que é obviamente errado, e se não fosse o governo seria ilegal, mas eu vou fazer porque o pessoal da cidade não tem nada a ver com isso. Aham. Uhum. E eles precisam ver a vida deles em paz. É. Eu tenho que proteger alguns também, então não posso fazer coisas tão loucas, mas eu quero fazer louco. Mas eu vou fazer algumas coisas também, malucas, né, vai? Pelo bem da cidade. É o homem da lei, típico do interior. Só que ele tem um valor de moral bem mais elevado. Ele viu a merda da primeira temporada. Ele sabe quem é o culpado nisso. Então... ele viu a primeira temporada, exatamente. Então, ele viu quem é o culpado nessa merda. Ele sentou lá, ó, oh, Netflix, o que será isso? Nem tinha culpado. Caramba, só me foda nessa história, então... É um bom personagem, eu gosto. É um excelente personagem. Uhum. Eu gosto bastante dele. E quem ainda não, ele é o cara que vai atrás das paradas, né? É o cara, né? Que tem a arma. Ele é o cara pra resolver. É o cara que tem a arma na mão, né? Pensa bem, é que como é os Estados Unidos, não é tão difícil assim conseguir uma arma, vou falar a verdade. Eu entendo. Vende no supermercado, galera. Porra. Ali do lado das verduras. Ah, o que eu vou querer hoje? Eu vou querer um alface, uma clock novinha e esse chocolate aqui. Uhum, funciona, é. Bom, o próximo personagem é o Mike Wheeler, interpretado pelo Finn Wolfhard. Cara, que eu confesso, o Mike tá um pé no saco em alguns momentos dessa temporada. Porra, eu tive essa impressão. Ele é o protagonista, o líder do grupinho, é o cara que tá preocupado com o amigo, é o cara que gosta da garota ali, a Eleven, mas ela tinha sumido, e ele fala, não pode entrar nenhuma garota. Não pode mais aparecer ninguém aqui. Não pode fazer isso. Nessa temporada, continuamos tendo uma pessoa que entrou no Upside Down, mas pá, né? Tá lá na segunda temporada, que é a Eleven, a 11, né? E interpretada pela Miley. E eu tenho... Eu só quero colocar aqui um certo toque, meu. Netflix, pelo amor de Deus, cara. Como que você me traduz, tipo, o pessoal quando fala El pra On? Ué, não vejo problema nenhum, cara. Caraca, mano. Ah, não, cara. Não. Pra não, 11. Cara. Ué, você quer... Não. O nome... Não. Você quer que se chamasse ela de quê? Você chama El e o pessoal chama ela de 11? Não, o problema é que na legenda tava O-N. E daí? Ué. O-N, tipo de, on, não, de 11. Porque é 11, uhum. Ué. Não, mas... Ah, pelo amor de Deus. Não. O Mug, você nunca... Ou você coloca El, ou você coloca Eleven, ou você coloca 11, mas não On. Caraca, mano, não. Caramba. Você quer que chamasse aqui de Z? Não, porque, tipo, Eleven é nome, tá ligado? Não é, Eleven, tipo... Eleven é número. É o codinome. É número. É o codinome dela. Tanto que ela tem a porra do número tatuado nela. Tá, ok, mas, pô, meu, você traduzir, tipo, o well de 11 pra 1, pra mim ficou muito zoado, na moral, cara. Eu, às vezes, nem me tocava que, tipo, esse on era de 11 no começo, tá ligado? É, não, mas o Mogi, se você tem problemas de deficiência mental, mas, não é culpa da Netflix. A questão, eu tô falando porque não sou o único a ter falado isso. Eu sei, e todo mundo... Eu vi isso. Era, ficou revoltado. É o mesmo povo que reclama de algumas traduções... Caraca, de legendas, mas, em animes, mas, e cara, filmes, em seriados. Você fala isso, mas reclamar... Tipo, você pode ter o melhor filme super-herói que existe, vai ter gente reclamando. Isso não é parâmetro pra nada. Pô, mas sim. Mas é a Netflix, isso, né? A Netflix, a isso não é parâmetro pra tipo, nada. Louco, né? Voltando ao personagem. Esquece, tipo, isso daí, enfim. Voltando ao personagem, voltando aí, tipo, com força... Já, é, assim, eu gostei muito dela dessa temporada. Tem um episódio aí que é o episódio que alguns não gostam, que é dedicado a ela. É, eu acho que assim, é um episódio ok. Alguns acham que é uma quebra de ritmo. Alguns acham que, pô, faz uma puta importância. Eu acho que não tem que reclamar muito, mas também não tem que, tipo, deixar algo muito elevado, assim, pra... Pra falar tipo, porra, eu só fiquei decepcionado com uma coisa no episódio 7. O professor Xavier não apareceu. Eu tava esperando ele o tempo todo. Tá maluco, velho. Enfim. Eu acho que esse episódio ele tem uma puta importância, provavelmente, para próximas temporadas. Talvez o momento dele de ser não teria sido ideal ser naquele momento que aconteceu, logo depois de 6, entendeu? Mas eu acho que ele tem sua importância sim. Uhum. Além disso, a gente teve também o Giten Matarazzo, que é o ator que representa o Justin. Uhum. Justin Henderson. E o Justin, que fala do Justin? Ele é o moleque fofo do grupinho, né? O banguelinha fofo pra caramba. É, então. Tá ali o comentário sobre ele. Ele é a colinha do grupo, porque o pessoal briga, ele vai lá, pega todo mundo num abraço, um banguela, e morde de todos eles. Só que ele não pode. Porra, ele é inteligente pra caramba também. Nossa senhora, sim, muito esperto. Ele é o cara que manja mais das coisas do D&D, cara, que dá pra ver. Ele que sacou algumas coisas. Porra, muito legal esse personagem. Uhum. Muito carismático. Um gordinho fofinho, banguela. Ai, meu Deus do céu. Deixa assim. Cara, muito bom. Um ótimo personagem que continua crescendo, se destacando. Se destacou pra caramba nessa segunda temporada. E vamos ver nas próximas também. Próximo personagem agora é o Lucas Sinclair, né? Que foi interpretado pelo Caleb McCallum. E eu, se eu já tava reclamando um pouco do Mike nessa temporada, puta, o Lucas tava um outro mala, cara. Nossa senhora. Cara, eu tinha alguns momentos que eu dava vontade de esganar esse garotinho, pô. Para de ser mala. Oh, o Lucas tava cara, chato, cara. Na moral. Mais chato do que ele trazem a irmã dele, que é outra mala. Né? Porra, caramba. Nossa, não. Aquela garota era insuportável. Aquela era insuportável, cara. Ainda bem que teve poucas. Aí naquele momento partes, eu penso, né? Ah, é por isso que o Lucas é desse jeito, cara. Porra, porque ele tem essa irmã que é muito mala. Nossa senhora. Então, mas o Lucas, ele também tem uma história pra ele também, né? Porque ele tem a garotinha que agora ele gosta, que ele tem, ah, eu vou impressionar ela, e tenta chamar atenção. Então tá nesse ritmo de garotinhos, e ainda tem o grupo dele que ainda tá se importando, com alguns mistérios, né? Mas eu vou dizer que ele tá mais se ferrando, cara. Com o grupo, ele prefere mais ficar com a garota. Eu acho que, assim, teve uma história dele, eu achei que ele ficou muito mais, tipo, realmente deixando o grupo de lado para ficar com uma garota. Tipo, eu não gosto muito dessa ideia, tá ligado? Tipo, meus amigos. Quem nunca? Primeiro, quem, tá nunca, né? Enfim, quem nunca? Você tem uma garota, né? E você escala abandonando os amigos. Agora, eu sou a favor também de uma coisa que ele tava tentando fazer, que é trazer a garota para o grupo. Isso eu acho um puta isso, negócio mas por legal, isso que ele entra, entendeu? Em conflito com o Mike, né? Porque o Mike fala, não fui consultado, como assim? Ela não é do grupo, não. Você não é do grupo, sai daqui. Mas aí o Mike... Mike é outro... Então, por isso que eu achei Mike, esses dois Mike, aqui, puta, me irritaram bastante na temporada. Mike foi babaca pra caralho em umas épocas aí. Adolescentezinho, né, cara? Que queria. Novamente, quem nunca brigou por causa de mulher? Mas, né? Levante a mão. Mas, eu ainda assim, o Lucas tem uma boa importância aí. Eu acho que uma importância até maior do que a da primeira temporada. Ele, eu achei um pouco meio apagado na primeira temporada, em comparação aos outros. Obviamente ele teve um destaque maior do que o Will, né, na primeira temporada, mas enfim. É isso aí. Mais um personagem aí, a gente tem o Jonathan Byers, interpretado pelo Charlie Hinton. Então a gente entra pro primeiro. Eu tive uma expressão muito boa que eu esqueci agora, era o trio alguma coisa. Mas enfim. O Jonathan Byers é irmão do Will. E ele é o cara mais adolescente, excluso do grupo lá, assim, como era na primeira temporada. Eu achei que faltou um pouco de parte de fotos. Que ele tinha essa pegada na primeira temporada. Sim, ele é um fotógrafo, é verdade. É, então, muita gente esqueceu que era. Eu só lembrei disso no final da temporada, não, cara. Faz. É verdade, ele é então, fotógrafo, cara. Tinha uma pegada forte disso, ele gostava. Pô, minha câmera, tá ligado? Pô, você quebrou minha câmera, cara. Pô, minha câmera, né? E eu acho que isso era uma coisa que era característica dele e não teve nessa segunda temporada. Fiquei bolado. Eu lembro que no final da primeira eu fiquei com dó dele. Ah, então, olha, posso falar, no final da primeira eu também fiquei com dó, mas eu acho que isso daí, ficar com dó, não é problema do Jonathan. Isso daí é a síndrome da Nancy. A gente vai entender por quê. Eu entendo. Mas vamos embora. E por falar nela, né, o próximo personagem aqui é a Nancy Wheeler, que é interpretada pela Natalie Adair. Eu gosto bastante dela, mas eu acho que ela podia ter mais participação do que ela teve. Ok, foi legal, mas não sei, eu acho que foi pouca participação dela no geral. Na verdade, assim, eu queria ver mais dela na tela. Ela teve participação importante. Não, eu queria, a menina atua muito bem, velho. Eu acho que nessa temporada ela tá meio deslocada, na verdade, né? Na verdade, eu fiquei puto com ela em vários eu já sei. Vários momentos. Fiquei puto, tá ligado? Puto. 300% putaço com ela. É, em vários momentos dessa segunda temporada. No finalzinho ela se redimiu foda. Foda mesmo. Também tá já sei o porquê. Na última cena, por quê. Mais ou menos. Em momentos da série. Nossa, cara, como me irritou, velho, isso, tá ligado? Mas, beleza. Como ela se redimiu no final, ponto positivo, você ficou assim. Você fez vários pontos negativos, mas você fez um grande positivo que te neutralizou. Mas eu confesso, okay? Eu concordo com o Gina que assim, ela tava muito deslocada nessa segunda temporada. Ela tem um motivo. Ela tem um motivo forte pra estar nessa. É, então. Ela faz um link. Mas acho que o motivo forte dela é porque ela tava na primeira. Esse é o motivo isso. forte. Isso. Na primeira ela foi tão participativa, na segunda foi bem pouco. Não, eu acho que assim, teve um núcleo separado, que foi ela e o Jonathan, que ficou um pouco. É, mas ter um núcleo deslocado. Separado nunca foi um problema. Não. Mas foi um pouco deslocado que teve poucas cenas. Mas tem um porquê muito, muito importante, eu acho, que dos dois ali. Irritar ele, entendeu? Esse é o motivo. Ah, vamos fazer essa cena porque esse é o motivo. Irritar o cara lá, o gordinho lá do Brasil. Olha Exatamente. Depois a gente fala mais desse também. Vai, bom. Outro personagem, e é o personagem que mais se fode nessa série. É o Will Byers, né? Que é feito, interpretado pelo Noah Schnapp. Cara, como esse garoto só se fode nessa série? Pelo amor de Deus. Tá, não, mas a questão não é nem só se foder. Nessa segunda temporada, eu tenho que falar uma coisa. A gente percebeu que foi um talento desperdiçado, acho. De novo. De novo. Pelas interpretações que ele faz. Cara, ele imitou como um atriz mirim. Atriz mirim? Mim, tipo um ator. Ele é o garoto, sabe? Ele imitou como um ator mirim. Ele imitou como um ator mirim. Nessa segunda temporada, tá ligado? Ele foi muito boa. Então, as mudanças de personalidade dele estavam muito legais. Exato. Mas eram muito estáticos em alguns momentos. Exatamente. Porra, dá pra fazer muito mais coisas. Muito mais coisas. Dá. E ele tá muito estereotipado, assim, na minha opinião. Ah, é o cara que se... Ok, estereotipado, tipo... É o cara que se fode nessa história, né? Toda. Ok. Mas eu acho que, assim, o Will Byers é um personagem que sempre vai ser importante no Stranger Things. Eu percebi. Ele vai voltar sempre, puta. Tá? Ele vai ser basicamente sempre o foco das merdas, embora não, às vezes nem precise ter uma merda em si. Mas eu acho que ele sempre vai estar sempre perto do foco das coisas que tem que acontecer. Ele sempre vai ter mais ligação com o Upside Down do que na verdade, se a gente pegar esse grupo de garotos aí, do Stranger Things, ó, o Mike seria o tal do líder. Dustin é o cara legal. O Lucas é o cara que reclama de tudo. e o Will é o cara que se fode. E a Eleven é que salva o povo, cara. Então eu... Como é que era lá a limitação deles no RPG? Que a Eleven era maga. É, meio assim, né? O Will era o guerreiro, era isso, né? Pode ser. Era isso, pode não ser, agora. Né? Mas é isso aí, isso aí. Gosto dessa detalhe. Então, dessa tem esse estereótipo do grupo todo. Eu acho que na próxima temporada vai continuar dessa mesma forma. O Lucas é o Paladino, não era isso? Paladino? Não, ele fala do caramba. Lembro, mas deve ser Paladino, mas... Paladino é mala, eu entendi cara. Agora. Tá certo. Eu pensei, é verdade, cara. Pô. E, pra finalizar aqui, falando sobre o elenco que retomou, né, nessa segunda temporada, a gente tem que falar do cara que... Cara, putz, a série é dele. Nem um pouco fanboy bug. Mas você não é o único. Eu já vou te adiantando que você está errado, porque o melhor personagem é o Bob. Não. Ah, porra. O personagem foda também. Mas temos que falar sobre Steve Harrington. Oh, motherfucker, yeah, Steve! Aquele personagem cuzão que você falava, cara, que bosta! É verdade. Esse cara tá aí fazendo nessa primeira temporada. Você chega... E tipo, fala, nossa, eu dei o Steve na primeira temporada. Segunda temporada, você chega, tipo, meu Deus. Seu quarto tá com pôster do Steve. Tipo, você tem um pelúcia do Steve. Você tá com uma faixa escrita Steve. Você fala, oh, yeah, Steve. É, não, Mugi, não. Se você tiver tudo isso, eu vou te estranhar, Mugi. Não. Calma, cara. Altas confissões do Mugi. Não. Ó, eu tô falando isso porque o Steve, nessa segunda temporada, ele foi muito foda, cara. Tipo, ele foi um personagem que, assim, agradou todo mundo pra começo de conversa. Ele teve momentos chaves. Ele até uma certa... Os começos da primeira temporada. Ele é o cara que se fodeu amorosamente. Ou seja, é a parte do Jonathan da primeira temporada. A gente tem a crise Nancy, né? O que acontece com o Steve é o seguinte, Mug. O pessoal não gostava dele porque ele teve essa parada crise Nancy e depois ele teve a redenção pegando onda na fofura do Dustin. É assim que funcionou. Não. Mas isso, o pessoal gostou do também, tipo, ao menos eu achei muito bacana, tipo, a parte... Bacana não, né? Tipo, mas eu gostei da parte... Ele tenta fazer de tudo pela Nancy, tá ligado? E acontece o que aconteceu, entendeu? Cara, eu confesso que eu gostei muito. O Steve é tipo aquele cara que mudou de alinhamento, cara. Da primeira pra segunda. Exatamente, ele mudou de alinhamento. Na primeira ele era evil, cara. Porra, meio assim. Nessa nova que ele é muito bonzinho, laufo, cara, porra. Ajudando a galerinha, ficando amiguinho da galerinha. Assim, bom... Ajudando o Dungeon. Vamos cair na porrada com o monstro? Vamos. Yeah. Vamos. E na verdade, assim, da série pós Stranger Things, saiu várias coisas com o Joe Carey e com o Gaten Matarazzo. Tipo, vídeos, coisas, até os dois juntos. Saiu bastante conteúdo dos dois, tipo, falando coisas sobre Stranger Things. E eles realmente viraram, tipo, bem queridinhos de Stranger Things nessa segunda temporada. Sim. Enfim. Agora partiu novos personagens que conhecemos nessa segunda temporada. É, eu acho que pra começar aqui a gente pode falar que a gente teve um cara com correntes e tocando fogo com uma guitarra. Não? What? Não, pera. Não. Mídia errada. Personagem é filme errado. Não, brincadeira. A gente teve a Maxine Myfield, que também é a Mad Max, no caso, né? Que é estrelada aí pela Sadley Sink. E, meu Deus, que personagem bom. Eu acho que eu gostei dela. Então, é um personagem que entrou muito em conflito entre os fãs de Stranger Things. Muitos gostaram bastante dela e muitos acharam ela desnecessária, coisa e tal, enfim. Eu gostei, eu achei bem legal a Max, tipo, na história. Eu achei, às vezes, meio avulsa. Mas gente, não... gente, uma coisa que tem que ver é o seguinte, a vida continua. É... Você vai conhecer pessoas novas, então é plausível e faz todo sentido. Até porque eles estão na pré-início de adolescência. Sim, é uma coisa normal de acontecer. É uma coisa normal, né? Tipo, de acontecer. Pessoas entram na escola, se conhecem, se muda de turma. Eu achei legal isso, entendeu? E se falar assim, ah, não. Mas se você falar assim, ah, não, era desnecessário. Bem, antes de sair a segunda temporada, eu achava desnecessário uma segunda temporada de Stranger Things. Olha aí. E olha aí? E aí? Né? Né? E aí? Acho que ela, assim, era necessária pra dar uma movimentação a mais, né? Principalmente nesse grupo do Lucas aí. Senão ele ficava parado de novo. Então, precisava... Exato. Ela deu uma motivação e um... Uma história melhor, digamos assim, para ser mais abordada para o grupo. E teve uma outra coisa, assim, que é uma curiosidade que eu achei... Que, assim, depois que você termina Stranger Things 2, o Netflix, ele começa o episódio 1 automaticamente do documentário do Stranger Things. Vocês viram isso? Sim. Eu não vi tudo, mas eu vi um pouquinho. E foi engraçado, porque tem lá falando e tal, falando que o Lucas... Porque no final ela dá um beijinho no Lucas, né? Uhum. E falando que o Lucas, ele tava, tipo, todo travado na cena. Que antes da cena ele tava todo feliz. Essa coisa bem de criança, sabe? É, pô, cara, eu sou jovem. Eu achei muito bom. 11, 12 anos, pô. É assim mesmo, velho. Caramba. É assim mesmo, não. Eu gostei, legal, né? Isso, eu gostei. Boa, bacana. Eu até que gostei dela, confesso que eu gostei dela, sim. Outro personagem, uma espécie de antagonista, pelo menos de algum grupo ali, que é o Billy Hargrove. É o novo interpretado pelo Dacre Montgomery, que é o tal irmão mais velho que se fode da vida. Max, né? Então. Não? Ele que quer foder o resto do grupo. Uma coisa que eu achei legal... Assim, foi por terem mostrado a situação do pai dele, o porquê. Dá um porquê de tudo mas ainda assim é um personagem que... justificado pelo background, o comportamento dele, né? Porque ele é um jovem revoltado. Ele é justificado entre aspas, porque eu acho que não tem justificativa pra se comportar dessa maneira. A violência nunca é justificável, mas o background dele diz é o comportamento dele, porque ele age dessa forma, né? Por quê? Porque ele é um jovem revoltado, porque ele tinha uma família, os pais se divorciaram, e o pai dele casou com uma outra mulher, foram morar lá no interior, ele acabou tendo uma irmã nova... E ele desconta toda a raiva dele porque ele apanha do pai e ele não pode revidar contra o pai e nem contra a mãe, a nova mãe agora, a madrasta, então ele desconta na garotinha, né? Ele controla ela, fala, não pode fazer nada disso e desconta a violência nela por causa disso, porque ele tá revoltado na vida dele, a situação dele, o pai dele, o opressor, e aí ele desconta tudo, né? Então por isso eu falo assim, violência nunca é justificável, mas se justifica o comportamento dele, porque ele é assim, porque tem um background desse jeito. E porque a Max também, ela é assim, ela é muito brava, revoltada também, porque o irmão abusa dela, na violência. É um personagem que, assim, eu entendo algumas necessidades dele, mas eu não consigo deixar de... Não, mas ele tá aí pra isso. Essa ele tá aí pra ser a função dele. O alinhamento dele é esse. O alinhamento dele é cuzão. É esse mesmo. Esse é o alinhamento dele. Exatamente. Caótico e evil cuzão. É esse mesmo. Não é caótico e evil, é só cuzão. É uma coisa além do caótico e evil. É um novo alinhamento. E agora eu vou falar sobre o Sam Astin, que é o Bob Newby, né? O namorado da Joyce Byers. E é um personagem que, assim, eu demorei pra, tipo, achar assim, o que esse personagem tá fazendo aqui, tá ligado? Eu tô ligado que ele tá aqui pra algum motivo. Quando eu me toquei, o motivo dele era tarde demais, tá ligado? Eu falei, cara... Pô, ele é um personagem... Por quê? É personagem legal da história, pô. Não, mas ao mesmo tempo que eu vi que era um personagem legal, eu falei, cara, ele tem algum motivo pra... É suspeito, aqui. Confesso. Ele é bonzinho demais. É bonzinho demais. É, ele é suspeito. Ele era bonzinho demais. Ele dava informação, ele ajudava. Você gostava dele, entendeu? Tipo, eu falo, cara, tem algum motivo pra esse cara estar aqui. Tem caroço nesse hambúrguer. É, e eu falava, cara, por que ele tá agindo assim? Aí eu fui seguindo, né? Mas é um personagem legal, você gosta dele. E é mais um, digamos assim, nerd raiz, né? Porque ele é o cara que gosta de eletrônicos, sabe, programação dos anos 80. Pô, ele programa 80, em Pascal, tá ligado? Cara, porra, na boa. Deixa ele, velho. Louco, louco. Só que é uma coisa que, assim, eu não vou nem entrar em detalhe dessa programação aí. Que eu, o que mostrou... Porque nem, né? Passa reto. A gente só acredita. Cara, vai. Não é todo mundo que sabe programar. Já começa por aí. Lembra o Jim Hopper? Né? Sabe Pascal? Não, me ensina agora. Como? É isso aí. Tá bom, tá bom. Ensinar em 5 minutos Pascal pro cara. Deixa pra lá. É isso aí. O próximo personagem é o Dr. Sam Owens, interpretado pelo Paul Reiser, que é o tal chefão, né, da empresa, né? Chefão, assim, é o cara... Ele não é o chefão, desculpa. Mas ele tá num cargo superior também, lá na... nos laboratórios. No começo, ele parece ajudar, ele tem coisas sinistras também. Então, o que tá falando esse doutor, a gente, ele é, sei lá, o alinhamento dele, cara. Ele é malvado, mas ele ajuda alguns momentos, ele quer colaborar, ele passa informação que não deveria passar. Porra, eu não entendo esse cara, na boa. Ele é o cara da corporação maligno, mas ele não quer. Então, na verdade, assim, eu entendo a seguinte situação. É, na verdade, assim, ele é um cara que ele tá numa corporação que ele sabe que tem coisas secretas, ele tem que fazer as coisas por baixo dos panos, mas ele tem uma situação de caráter dele que ele quer fazer as coisas corretas, entendeu? Então, eu entendo que, embora ele trabalhe com aquilo, ele quer fazer as coisas certas. Ele acredita que ele tá fazendo as coisas certas, inclusive. Sim e não, Mug. O que acontece é o seguinte, ele é um Leal Evil por quê? Porque no fundo, ele tem uma coisa assim, que não deixa tão explícito, que ele é um patriota. Isso. Tipo ele é um patriota. Ele tá fazendo aquilo. Ele tá fazendo aquilo porque ele acha que aquilo é melhor pra pátria. Mesmo exato, que... Exato, é isso que eu tô falando. Isso, você tem que matar uma ou duas crianças pra isso. Não que ele mate uma ou duas crianças na série, mas eu não duvido que ele seria capaz disso, entendeu? Não, eu discordo com você. Porque ele faz de tudo pra não chegar nessa situação, Jim. Inclusive, tudo bem, quando todo ele mundo faz de tudo logo pra, de cara, pra não chegar. Mas não quer dizer que se ele tivesse que tomar essa decisão, ele não tomaria. Ok. Mas ele faz de tudo para não ter que chegar nessa situação. Bem, gente, é assim, Stranger Things, só colocando aqui, a história atual é uma continuação direta do Stranger Things temporada 1, onde a gente finaliza com Eleven indo pro Upside Down, então a gente vai passar um tempo sem Eleven, por aí vai, e a história vai se desenrolando com o Will tendo visões, coisas acontecendo, monstrinhos aparecendo, e a corporação do mal ali pra também cagar o rolê. Basicamente é essa sinopse sem dar muito spoiler. É. Porque eu acho que agora a gente já tá segurando demais já nos personagens. Precisamos deixar uma situação free spoiler de segunda temporada, né? Pra poder falar. Vamos lá, então. Então, beleza. O toque do quê, Jim? Você que é o cara de inventar os toques não, e dificultar a vida do editor. Eu quero três gritos da Eleven. Três gritos da Eleven? Cara. Eu quero aquele grito quebrando o espelho e tudo mais, sabe? É muito bom, muito bom. Então, depois de três gritinhos, vamos para a zona de spoilers. Começando a zona de spoiler, o Bob morre. Eu estou muito triste com isso. Calma aí. Vamos botar a ordem nessa bagunça aqui. Não, o Bob morre, não precisa tudo ter ordem. Vamos lá, eu gostei de como a pessoa foi organizada pra fazer essa segunda spoiler, eu quero seguir isso daí. Expectativa versus realidade, o que vocês acharam da segunda temporada? Tipo, o que vocês esperavam, o que veio, o que foi, o que aconteceu com você? Por exemplo, pelo que eu esperava do final da primeira temporada, eu tinha algumas teorias, nenhuma delas funcionou. Então... Ok. Alguém tinha alguma teoria que concretizou? Não, teoria não. Mas eu tinha um desejo que não se concretizou e que eu estou muito chateado. Qual a teoria? Seria? Porque no final do... Vocês podem pegar até no outro episódio de Stranger Things, eu virei e falei o seguinte. Bem, pra segunda temporada, eu quero que alguma das crianças morra. Ah, é verdade, você falou pra isso. Pra ter peso. Não morreu nenhum. Verdade, quem morreu? O Bob, que foi introduzido agora, ok, você até pega uma... Ele é um personagem legal e tal, mas, na real, você não sente perigo por ninguém ali. E isso foi bem decepcionante, na verdade. Caramba, o Jim quer matar um garotinho. Você não garotinho, ninguém ali tá em perigo, cara. Você não sente. Não, eu pensei que várias vezes o Will ia morrer. Ah, não. Eu pensei várias vezes que o Will ia morrer, velho. Mas eu queria muito que uma das crianças morressem, assim, só pra, tipo, pá! Só de rolê. Só de rolê. Não, só pra chegar e falar assim, ó, tamo de brincadeira não, fio. Se você matar alguém do elenco principal importante, quer dizer que realmente você tá preparado pra tudo. Ah, eu acho que seria uma coisa pesada demais. Pro começo, de, tipo, assim, no... Não precisa ser do começo. Uma série Netflix, assim. Não precisa ser do começo. Não. E, mano... Eu pensava assim, na primeira temporada, como eu falei naquele primeiro podcast, eu pensava assim, ó. Então, a Eleven e o Demogorgon são paralelos, só que cada um da sua realidade, né? Só a mesma criatura, então, só cada um da sua realidade. Várias... Só que não foi nada disso. Teve várias... É, teve várias teorias que a Eleven era o Demogorgon e do futuro. O que... do meu. Então, e por aí o que vai, seria aquele, tá, realidade? Seria o futuro também, né? Não sei se é o futuro, mas eu pensava que ela, exato, seria o Demogorgon naquela dimensão. Também. Só que o Demogorgon. Só que aquele Demogorgon é só mais um. Dentre outros vários Demogorgons que tem nessa história. É? Porra. E eu descobri que na verdade é um Minion, na verdade. Do Devorador de Mentes, no fim das contas. Esses Demon Dogs. É. Caramba, então. Eu nunca ia esperar que tinha o tal Devorador de Mentes também, viu? Putz. E ele provavelmente deve ser um Minion de alguma outra coisa, sei lá, do Cthulhu. Não, não sei. Calma, para. Eu acho... Ele é o Cthulhu. Ele é o Minion do Cthulhu. Não, eu tô achando que ele é o líder mesmo daquela realidade. Ele pode ser o Cthulhu, cara. Não, ele não pode ser o Cthulhu. Pode? Não. Pelo D&D não é, Cthulhu, não, cara. Cthulhu é muito mais que isso, Mugi. Você não entende. Tá bom. Não entendo mesmo. Enfim, mas eu estou para ler Lovecraft para entender. Aí é que tá, se você ler Lovecraft, você não vai entender, porque a parada do Cthulhu é justamente essa, não dá pra entender. Porque se você entender, você fica maluco. Esse é o conceito. Se você entender, se você vê ele, você por fica isso que você maluco. Entende, né? Por isso que você entende. Olha aí, cutucadas à parte, talvez, gente. Talvez. Cutucadas à parte. Olha, eu gostei da segunda temporada, eu estava com um hype bom, alto, e só foi além, sério mesmo. Eu acho difícil isso acontecer comigo. Eu acho realmente difícil, eu estou numa época chata de gostar das coisas. Eu confesso que eu não estava tanto no hype, tanto que eu demorei bastante pra começar a ver essa segunda temporada. Mas eu gostei muito das chamadas de comercial, cara, que são muito criativas nessa segunda temporada. Muito tipo, boa. A Chiquinha ali sendo torturada ali, tinha outros personagens, a Xuxa ali, né, respondendo a cartinha da Joyce ali. Temos um baixinho sumido, ai meu Deus do céu, e agora? As chamadas do SBT também feitas ali. Eu não vi nenhuma dessas chamadas. Cara, é muito legal. Olha depois no YouTube, cara, todas elas são muito legais. Obviamente falando daquela década de 80, né? Então eram bem interessantes. Cara, foi bem criativas, foram bem criativas aqui no Brasil, né? Aos novos personagens que entraram aí nessa trama, vocês aprovaram todos eles? Vocês não gostaram de alguém? Desnecessário? O que vocês acharam? Então, não tem tantos personagens mais novos. Tem 5, eu acho, de destaque, né? A gente pode falar a Max, o Billy, o Bob, o Dr. Lawson Owens e a H também, que ela aparece. E o Dart. E o Dart. A H talvez... Na verdade tem a H e o grupo isso, dela. Isso, mas né? A H talvez ela mais se destaca porque ela apareceu no comecinho do primeiro episódio dessa segunda temporada. Isso não se espera. É. Cara, que personagem curioso e foda. Caramba, olha, ela tem poderes. Te dá uma interrogação, te coloca uma interrogação gigante, enfim, né? Enfim, e quem é essa Kaylee, né? Porque a gente não falou dela. Você deixou pra zona de spoilers, né? Quem que é ela, Mugi? Exatamente. Então, a H, ou a Kaylee, né? É, digamos assim, uma irmã da Eleven, né? Ela foi criada junto com ela na infância. E ela tem a parada de também ter verificado poderes nelas, lá no Instituto do Mal e coisas do gênero, né? Então, ela também tem essa parada de ter poder, de poder fazer alguma coisa. Mais especificamente, ela mexe com a mente das pessoas. Então, ela faz as pessoas verem coisas que não existem. Ela força a visão de algumas coisas e ela tá ali numa parada de vingança louca, tá? Ela quer matar todo mundo que fez merda com ela. Basicamente é isso. No começo ela aparece, você fica com puta interrogação, falou, what the fuck? Eu achei que fosse... O que a H tá fazendo? Não, você nem sabe o que é H, mas quando eu vi ali eu pensei, ué, quem que é essa? Será que é a mãe da Eleven quando era jovem? Foi o que eu pensei. Caralho. Não, eu pensei isso porque fala na primeira temporada que ela tinha algum nível de poder de mental. Ah, mas era fraco, cara. Ah, mesmo assim, eu né? Eu pensei, ué, quem que é? Eu não sabia? Eu não tinha noção? Eu pensava assim, vai ser uma adversária pra Eleven. As duas vão brigar. E aí eu quero ver essa porradaria entre as duas. Não, na verdade eu já imaginei que seria alguma coisa assim. Quando mostrou, eu falei, putz. E ela tem lá o negocinho no pulso. Não, né, o negocinho também. No pulso só aparece então, depois. No final do primeiro. Não, aparece no número 8. Naquela parte do primeiro. Naquela parte do primeiro episódio. Já aparece, cara. Número 8. Mostrando aparece? Como é. Aparece. Então, mostrando aparece. Como ela também de laboratório. Eu reparei, por isso que eu pensei que fosse a mãe da Eleven. Não, aí justificava. Aí o que acontece? Faz aí eu já parei e falei assim, cara, se tem 11 e tem 8, tem mais, tá ligado? Se tem 11 e tem 8, então quer dizer que deve ter um 9 ou 10. É, e deve ter tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aí, beleza. Então, isso abre janela pra outros personagens que devem ter, que podem aparecer em outras temporadas também, né? Tem ninguém, poderes. Isso. Detalhe, ninguém falou que o 11 era o número mais alto. Também, né? Bem colocado. Mas eu gostei do personagem em si dela. Eu achei um pouco deslocado na situação toda, como que tava acontecendo no momento que colocou. Eu gostei da trama em si dela. A crítica é porque ela aparece no episódio 7, né? Só que a 7, ela acontece depois do 6, e no 6 acontece uma baita expectativa, do jeito que ele termina. Caramba, Você fica falando... Caraca, é agora que a porra louca tipo, vai acontecer. Os Demodogs vão atacar todo mundo e vão matar todo mundo. Aí aparece no episódio 7. Só a Eleven e a 8 lá conversando, debatendo os poderes, o grupo, caçando os outros membros ali de que fizeram mal pra ela. A Eleven treinando pra aumentar seu poder, depois saindo pra ajudar a salvar o amiguinho, né, o grupo. Eu conheço gente que até recomenda pular o episódio e assistir só depois. Então, ele é meio difícil de julgar, assim. Eu não gosto por causa onde ele tá, onde ele acontece. Talvez se acontecesse eu um pouco antes. Eu gosto do episódio antes. Em si. Talvez se acontecesse um pouco antes, talvez, seria mais interessante. Seria mais aprovação. Concordo. Nesse local onde ele foi inserido, não, tem problemas, porque ele quebrou tudo a narrativa, na minha opinião. Uhum. Você espera alguma coisa no próximo episódio e dá um banho, uma ducha de água fria. Dá vontade de pular esse episódio, avançar logo, sair logo daqui, meu Deus do céu. É o que muitos até aconselham e muitos fizeram. É. Enfim, eu acho que é um episódio importante, legal, eu gosto dele. Só realmente, assim, a galera não tava esperando ele ali agora, tá ligado? É, tira daí desse momento. Porra, põe em outro lugar, cara. Pô, botava antes. Isso já entra numa situação de narrativa em si do... Ah, sim, é isso. Série, a gente tá falando da personagem, é isso. Mas nessa questão de narrativa, eu acho que foi tirando esse episódio 7, foi uma narrativa até bem fluida, bem legal. Tem um núcleo... Na verdade, ele foi dividido, acho que em pequenos núcleos, até, se você... parar pra pensar em algumas horas. A gente tem um núcleo que tá na fábrica, a gente tem um núcleo da Nancy e o Jonathan, tipo, querendo colocar derrubar a empresa no trombone, ali, né? Tá ligado? E aí a gente tem o núcleo da galerinha. A gente tem até uma hora um núcleo que é apenas o Justin e o Steve, né? E por aí vai. Eu acho que, embora eles separaram em vários núcleozinhos assim, foi uma coisa bacana. Eu gostei realmente como ficou. E vocês? Ah, não, sim. Alguns eu acho que ficou um pouco mais deslocado do que outros. Tipo, o do Jonathan com a Nancy, né? Junto com aquele louco também, assim... Caramba, viu? Tá, eu entendo o que eles estão fazendo, querem derrubar a empresa e dar um funeral digno pra garota que tinha morrido antes, a Bárbara, né? Mas, okay, cara, ainda bem que ideia. Não aconteceu isso. Ainda bem que não aconteceu o que eu tava imaginando que ia acontecer, senão eu ia ficar muito pé da vida falando. O que, voltar a Bárbara? Voltar a Bárbara? Hã? O que vocês pensavam? Que você pensava? Então, eu pensei que quando ela fosse colocar a boca no trombone, tá ligado? E como eles dependendo da fábrica pra achar algumas coisas lá naquele momento, eu pensei que, cara, ia desmoronar em momento errado, tá ligado? Ah, eu falava, não, cara, entendo, por que você tá fazendo isso agora? Espera um pouquinho. Entendi, não, ainda bem que não foi nesse momento, né? Não foi. Então, mas esse grupo eu achei um pouco mais deslocado, né? Tirando isso, que eu pessoalmente tenho tanto problema assim, porque você dá uma quebra de expectativa, e isso não é uma coisa necessariamente ruim. Uhum. Você tem até um. Tem até uma coisa bem padrão do. Bem da outra temporada, sabe? Funcionar. Usar o que der certo. Que foi dividir em núcleos, fazer tudo a aventura, depois escolher de ir pra um centro com todo mundo. É, eu gostei bastante. Eu achei. Eu acho que bem uma, de veras interessante. Uma outra coisa que eu achei legal também foi a fantasia deles do Halloween. Porra, sensacional. Sensacional, cara. Sensacional pro final. E o comentário do Lucas, né? Comentário do Lucas? É. Qual? Que você, ah, você queria que eu fosse tal? Por quê? Porque eu sou negro? Foi boa mesmo. Caraca, você percebe na cara do. Do outro moleque, e tipo, ele fica. Ele não sabe o que responder. Eu achei assim sensacional. Foi boa mesmo, cara. Caraca. Já falou aqui que a atuação do molequinho lá do Upside Down também foi fenomenal. Foi. Putz, como foi, acho, cara? Foi a melhor atuação dessa temporada. Uhum. Melhor que a dos adultos, detalhe. Olha, até então acho que a narrativa foi muito boa mesmo. E eu acho que isso só aumentou a minha expectativa pra uma terceira temporada. Então, assim, eu fico com receio até, porque, meu, tô realmente esperando. Ah, relaxa, Bugs, vai sair só daqui boa. A 2 anos, você vai até ter esquecido. Provável, tô torcendo. Pois é. Pô, espero que isso aconteça. Vai sair lá pro final do, não, de 2019, então. Espero que isso aconteça, Di. Tô torcendo pra isso. Aham. Mas a final da segunda temporada te deixou boas impressões pra uma terceira temporada. Tá um pouco com aberto, alguma coisinha. O vilão, o grande vilão, ele tá ali de olho. Quero falar uma cena muito boa da segunda temporada. A festa. É uma situação que eu acho que todo mundo gostou ali, né? É, eu diria que todo mundo gostou, inclusive os atorizinhos. Porque como eu falei antes... Né? O Lucas tava animadaço pra essa cena do beijo. A festa, ela teve, tipo, muitos momentos interessantes pra mim ali. O encontro da Eleven, do Will... Tipo, ali os dois, o casalzinho padrão, finalmente, né? Finalmente, né? Teve... A Eleven de Punk também, puta que pariu. Né? Caraca, adorei. Use mais pra sua eu vida. Eu acho que não vai ter mais não, Jim. Usa mais aquela roupa pra vida pessoal dela. Não, caraca, acho ficou que não. Muito, muito bom, muito bom. A festa foi muito boa, a parte do Dustin foi sensacional. A Nancy se redimiu aí, pra mim, tá? Ela se redimiu aí. E numa cena anterior também, que ela chegou e... partiu pra porrada junto com todo mundo, tá ligado? Enquanto o Jonathan ficou lá atrás sem fazer nada. Essa cena da festa me lembrou a cena de um filme que eu não lembro qual filme é, cara. Putz, na verdade, caraca, ela lembra a cena de qualquer filme de anos 90, 80, que tem festa de baile, então, cara. É que eu lembro de um filme em específico que tá assim, porque tem até aquela parada do rejeitadozinho e tal, e a mina bonita indo lá no rejeitadozinho, sabe? E eu lembro que tem um filme que tem isso e tal, aí a mina bonita vai no rejeitadozinho, e o rejeitadozinho pega e coloca a mão na bunda dela enquanto dança. Que isso? Só que é pra criança esse filme, eu não lembro que filme é esse, cara. E depois eu lembro que eu achei engraçado porque o... Depois vai um cara e abaixa a mão da menina, enfim, eu não lembro. Ou era a menina que baixa a mão do cara, uma coisa assim. De um outro casal do que filme, isso? Eu não lembro. Não sei que filme é esse daí, não. Passou na sessão da tarde, certeza. Então, assim, a cena do baile em si, muito boa, gostei muito. Sage não comentou nada em cima, também ele não tá disputando o direito que a gente tá falando. Mas vamos para a finalização com teorias do que possa vir numa terceira temporada, porque a gente teve um gancho ali, né? Um gancho sobre o Upside Down, e mostrou o vilão, né? O comedor de mentes lá, tipo, com todos os seus tentáculos no Upside Down, em cima do baile, paz. Então, coisas virão ali, né? Coisas batutas virão. Ok, Mugi, o que você espera pra próxima temporada? Olha, eu espero que eles vão abordar mais esse vilão. Eu espero que o Upside Down vai acontecer algo muito mais recorrente. Algo de assim... Porque uma coisa que ficou intrigado pra mim... Porque eles, teoricamente, eles fecharam a conexão com o Upside Down ali, né? Uhum. Então, eu acho que vai ter alguma forma, se eles vão querer, porque assim, como deu um gancho pro vilão do Upside Down ali, do Comedor de Mentes, eu acho que o Upside Down não vai ser uma coisa que assim, acabou, mas sim vai ser uma coisa que vai voltar a partir de poderes de pessoas que a gente ainda não conhece. das meninas que foram junto com Eleven, a Eight, por aí vai. Então você sabe que não precisa ser necessariamente meninas, podem ser meninos também, né? O sexo não tem, pode ser, não tem pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, das pode ser. Das pessoas que foram ali junto com a Eleven, acho que é melhor falar. É, exatamente. Eu quero duas coisas para a próxima temporada. Eu quero que uma das crianças morram, porque eu quero pra sentir. Que isso, Jim? Eu quero sentir perigo. Tira, eu não senti tira perigo. Tira esse rancor da sua corcoro, velho. Não tira é esse rancor, cara. Do seu não é rancor. É porque. Não, ó, você quer que matar alguém? Mata o Jonathan. Pode matar ele junto também, pode ser. Não, mata o Jonathan, não tem porquê muito. Mas é que tá, eu quero sentir o peso, sabe? Porque, como eu falei pra você, eu não senti. Em nenhum momento eu senti que ninguém ali tava em perigo de verdade. Pelo menos ninguém que importava, sabe? Então, mata o Jonathan, eu não ligo não, pode fazer e isso. E o Jonathan importa? É, mas. Sinceramente. É. Eu quero que alguém importante morra. E uma das crianças seria o mais traumatizante, no caso, né? Pra que isso? Você precisa de mais amor no seu cocoro. O que mais? E a outra coisa que eu quero o Cthulhu. Eu quero o Cthulhu. Cthulhu? Eu quero o Cthulhu. Cthulhu! Enfim, Quero ficar maluco. É basicamente isso que eu tô vendo. Me deixa maluco. Me deixa maluco. Então é isso. É, o Sage, ele acabou de entrar num buraco de minhoca. Ele foi pro Upside Down. Então a conexão dele foi lá pras cucuias, ele tá lá no Upside Down e é isso aí, gente. Ele não vai poder completar aqui, não. É, mas provavelmente pra vocês ele vai voltar, porque ele vai estar no caixa de entrada, entendeu? Mas é isso aí, então, é isso, gente. Aí, desculpa. Espero que vocês tenham gostado aí desse cast. Stranger Things é uma série muito boa pra mim. Facilmente eu acho que é a melhor coisa de série que eu assisti nesse ano, tá? E olha que eu assisto até bastante série, mas não assisto as que o Jim falou aí, Vikings, eu não assisto. Mugi, mas, já vi, enfim. Cara, você vai adorar. Eu também não assisto Game of Thrones. Pessoas estão me matando agora. Eu não vejo Game of Thrones. Tá ligado? Mas beleza. Eu acho então, que Game of Thrones é superestimado, mesmo não vendo ele. Por isso que eu não vejo. Entendi. Bem, então é isso, pessoal. Valeu, obrigado até aqui e até a próxima. E até a próxima. E eu queria falar aqui pra todos que o espião era o Sage, por isso que ele foi embora. Puta que o pai. Enfim. Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Sage, e como começar primeiramente os nossos recadinhos básicos de sempre, acesse nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast, siga o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e siga o nosso Twitter no @projetoxpodcast. E recado, saiu na semana passada o Expresso Cast número 33 sobre Kara no Kyokai 6, o sexto filme da série de filmes Kara no Kyokai, no caso, o penúltimo filme dessa série Jim Etter comentando suas impressões do filme. Então vamos lá, link na postagem. Também saiu na semana passada o Projeto X Playlist número 104 sobre o Interstellar 5555. Sugestão do ouvinte, e a gente fez sobre essa fantástica obra aqui com músicas do Daft Punk e a produção em conjunto com a Toei Animations, com a supervisão do lendário diretor Leiji Matsumoto. Link na postagem. E-mails... E os recados rapidinho, né? O feedback sobre o último podcast aqui sobre One Piece da zoeira. O pessoal que mandou bem pouquinho. Também o podcast saiu atrasado. Desculpa, pessoal, pelo atraso. Bom, tem um e-mail aqui do Rafael HQ. Ele fala: olá, pessoal do PXP. Parece que acertei algumas coisas do cast passado, antes desse One Piece da zoeira, né? Que foi sobre o Video Game Awards. Ele falou: o Zelda ganhou como jogo do ano e anunciaram ainda o Mega Man 11. É verdade, o Zelda Breath of the Wild ganhou, né? Maravilha, o Game of the Year. E sobre o cast do One Piece da zoeira, não podia faltar a presença do Sr. Mug, com certeza não poderia faltar mesmo. Bom, e eu seria um vendedor trambiqueiro de Akuma no Mi falso. Não, para com isso, pirataria não é legal não, gente. É tristeza. Bom, mas valeu, Rafael HQ, pelo seu e-mail, cara, muito obrigado, e continue mandando mais e-mail. E outro recado aqui, o Rui aqui, ele manda um comentário: como é gostoso ouvir as pessoas falando sobre as coisas que amam. O projeto desse podcast aqui é pra isso, né? A maioria dos temas, a gente vai falar de coisas que a gente adora, que a gente ama, é melhor assim. Bom, mas é isso. Valeu, galera, por mandarem essas mensagens, e-mails, comentários, todo esse feedback aí de carinho. Esse aqui é o último Projeto X Podcast do ano de 2017. O próximo podcast vai ser a nossa tradicional retrospectiva, né, do final do ano. No caso, a retrospectiva 2017, e deve sair lá pro dia 1º ou 2 de janeiro de 2018. Então, eu queria já desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom aí no Réveillon pra vocês, Natal aí pra vocês, e que 2018 seja um ano melhor, assim espero. Bom, é isso, valeu, galera, continue mandando mais e-mail, continue seguindo a gente e até mais. Tá bom. Seguinte. Ok. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Ah, não cortei o Jim! Vai, Jim. Tem só três. Só tem três participantes. Desse cast eu cortei o cara. Tem três participantes, ele pula ainda, mãe. Tá bom, começamos bem. Oh, a desculpa porque eu te cortei é porque você tava no Upside Down. Caramba. Oh. Oh, inclusive, o que vai ser esse cast? Adri, então, eu vou. Ah, deixa pra lá. Eu pedi pra ela. Coloca uma música chamada Upside Down do. Ok, Go, que não tem nada a ver, mas ele fica falando Upside Down o tempo todo. Eu sei que música é essa e não tem nada a ver. Mas fala Upside Down o tempo todo, cara. André, põe isso nos erros, por favor, vai. Não, põe o rap da Eleven, cara. Ai, puta, ai, pare. Continuando. Beleza. Pera aí, já volto, chegou a comida. Pausa para o Mug agora, né? Eu vou dar... pausa para o Mug. Dá uma pausa. Aí... Vamos lá, coloca a música do meu lanchinho. Lanchinho. Meu lanchinho, meu lanchinho. Pô, não? Daqui a pouco, em alguns minutos, ele aparece aqui. Ah. A Winona Ryders. Winona Ryder. A Joyce. A Joyce Byers. Isso aí. E agora vamos falar sobre um personagem, que é um personagem que foi assim, o pessoal gostou bastante, né? Mas tem coisas a se falar aqui que a gente não vai entrar nesse momento. Sem spoilers, momento, né? Paul Heiser como Sam Olsens, né? Ou Bob. What? Sam Olsens, né? Ou Bob. What? Sam Olsens, né? Ou Bob. Vocês nem se tocaram da merda que eu fiz aqui, né? Eu tava perguntando se o que eu ia falar era o doutor, porque eu tava lendo Paul Heiser. Eu li Paul Heiser como Sam... Não. E falei Bob. Então deixa eu refalar aqui, Dri, corta a merda que eu falei. Não falou assim, não? Tá falando. Então... Eu pensei... Hã? Tá não. Bom, então. E vocês nem se tocaram, enfim. Foi mal, Dri.